Começamos a semana da Páscoa. E eu não poderia também, assim, irmãos, deixar isso passar em branco. Ainda hoje pela manhã cedo falávamos, eu e a minha esposa, para a igreja também não entrar num ritmo do presente século, no ritmo do mundo, que as coisas vão acontecendo, e nós não paramos para refletir naquelas grandes verdades e grandes realidades que Deus, por meio do Senhor Jesus, trouxe ao mundo. Então, essa semana também, nós estamos com essa semana de jejum, com essa semana de oração, para realmente nós tirar o máximo e compreender o máximo do que o Senhor fez por nós. Mesmo, a gente já sabe muitas coisas nós sabemos, mas nós não sabemos tudo. Tu concorda comigo ou não? Nós conhecemos muitas coisas, mas nós não sabemos tudo. E por isso queremos também nos dedicar de maneira especial a esta semana de procurar mais ainda pelo Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 19. Pode ver comigo ali na sua Bíblia, Lucas 19. Onde num domingo como hoje, domingo de manhã, o Senhor pela última vez entrou na cidade de Jerusalém. Pela última vez, porque a próxima agora, ele vai sair daqui uns dias, ele sai lá de dentro crucificado. Né? Diz ali então 19:28, e dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. E aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo Jesus lhes dissera. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou a jubilosa e a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: eu vos asseguro que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que te é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Amém, meus irmãos? O que é que se espera depois disso aqui, senão a cruz? Você entendeu tudo o que está acontecendo? Dá para esperar alguma coisa a mais? Jesus já tinha uma oposição aberta. Ele sabia que a capital, Jerusalém, especialmente, é claro, a liderança de Jerusalém, a cúpula dos religiosos, não tolerava mais Jesus. Eles queriam matá-lo. Você viu que nós começamos lendo o verso 28. Mas toda a parábola anterior, do verso 28, Jesus está falando. Olha, especialmente o 27. Quando, porém, a esses meus inimigos, 27, que não quiseram que eu reinasse sobre eles. Jesus já sabia que era sua última entrada. E ele, na sua última entrada, foi por alguns, antes mesmo de entrar na cidade. Diz aqui no verso, você pode ver comigo, ali no verso 37, quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão, de quem? De discípulos. Não era a multidão da cidade. Não era uma multidão qualquer, mas era pessoas que já vinham crendo no Senhor. Sabe que gente, teve gente que acompanhou Jesus desde a Galiléia. Porque lá Jesus morava, 100 e poucos quilômetros no interior. Tinha discípulos que vieram com ele, afinal, era Páscoa. E era comum que todo mundo que pudesse ir até a capital na Páscoa. Essas pessoas entenderam quem era Jesus. Essas pessoas que aclamaram a ele e também louvavam a ele e diziam bendito que vem em nome do Senhor. Eles chegaram a dizer bendito o rei. Eles reconheceram que aquele homem não era um homem qualquer. Que aquele homem era o Filho de Deus. E que aquele homem trazia algo do céu para a humanidade. Também teve outros que reconheceram que Jesus era o rei. Lembra que Jesus disse para dois discípulos, vão lá em, pertinho de Jerusalém, numa aldeia, um vilarejo, e tragam um jumento. Eu vou entrar em Jerusalém montado num jumento. Bom, mas para nós isso aqui é humilhante, é ou não é? Entrar montado num lugar com um burrinho, não é normal entrar montado num cavalo pomposo, um daqueles cavalos que está na ponta dos cascos, sabe aqueles cavalos lindos? Mas era assim, quando um general do antigo mundo, ou um rei, ia entrar numa cidade, numa missão de guerra, ele entrava com um cavalo. Mas quando entrava num jumento, é porque ele vinha numa missão de paz. Entendem por que Jesus está entrando? Com um jumento, um animalzinho pacato. Olha, um jumento. Até nós fizemos bullying desse animal, né? Bullying é deboche dele. Nós fizemos um animal tipo assim, só presta para carregar carga. E quando não empaca, né? Quando ele não tranca, e tranca não adianta. Pois Jesus entra em Jerusalém em missão de paz. E também cumprindo uma profecia lá de Zacarias 9:9, que diz que o rei, que o Messias entraria em Jerusalém montado num jumento. Filho de jumentinha, diz assim na palavra de Deus. Pois tem alguma semelhança na Bíblia de alguém que tenha feito isso, entrado num jumento? Quando o rei Salomão, vejam só, o grande Salomão foi coroado rei, ele entra em Jerusalém, não em cavalo. E Salomão, filho de Davi, tinha muito dinheiro. Podia entrar de cavalo, podia entrar com o camelo todo enfeitado. Salomão entra montado num jumento. Lá no primeiro livro dos reis, no capítulo 1, fala isso. Pois vocês estão vendo, então tem gente que está compreendendo o que está acontecendo nesses dias. O dono do jumento liberou o jumento. Vocês já viram que o pessoal dizia, o Senhor precisa do jumento. Essa linguagem, Senhor, só se usava para Deus. Não se usava essa linguagem, no, como nós chamamos uma pessoa mais velha, respeitosamente, o Senhor, a Senhora. Essa linguagem não se usava. Aqui o Senhor, ele mesmo diz, busque um jumento. Alguém vai perguntar, mas para que vocês querem um jumento? O Senhor precisa dele. Quer dizer, Deus precisa dele. Então os donos do jumento estão entendendo tudo isso. A multidão de discípulos está entendendo tudo isso. Mas agora olha o verso 39. Sempre tem a turma do contra. Olha ali. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram no meio da multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Estava rolando, estava acontecendo ali, meus irmãos, o maior culto na rua, culto na estrada, culto ali fora de Jerusalém, culto entrando em Jerusalém. E chega um grupo de pessoas que está ali também e se aproxima do Senhor e diz para eles literalmente: repreende. Mas é mais forte ainda a palavra: manda essa gente se calar. Proíbe eles que façam isso, Senhor. É, os fariseus, irmãos, foi o grupo maior, que fez a maior oposição ao Senhor. Foi o grupo que não aceitava de jeito nenhum que o Senhor Jesus fosse o Messias. Que esse homem que se criou lá na Galiléia, que esse homem filho de Maria, que esse homem que trabalhava em carpintaria com seu pai um longo tempo, que esse homem aparentemente simples fosse o filho de Deus, e era. Ele diz: repreende, porque essas pessoas estão fazendo um culto para ti. E o Senhor diz para eles: deixa que façam. Porque se eles pararem de louvar, de adorar, de aclamar, as pedras farão isso. Meus irmãos, tem gente que não entende a nossa fé. Tu concorda comigo? Tem gente que não entende a tua fé. Tem gente que não entende as tuas atitudes em prol, em favor de Deus. Em favor da obra de Deus. Eles dizem: ah, o que você vai fazer lá num domingo de manhã? Ah, por que tanto tem que ir à igreja? Sabe por que nós tanto vamos à igreja, dia a dia, na nossa casa, nós amamos o Senhor? Nós fizemos isso porque amamos, meus irmãos. Um dia uma pessoa falou para um amigo nosso, e eu posso citar o nome dele, vocês conhecem aquele cantor aqui de Porto Alegre, cristão, o Asaf Borba, conhece ele, acho que a maioria de nós conhecemos ele. Ele já é um cristão, muitos e muitos anos. E uma pessoa chegou a ele em tom de crítica e disse assim: por que vocês nos cultos cantam tanto e louvam tanto e pulam e gritam e às vezes choram e às vezes estão rindo? Mas a pessoa em tom crítico: por que vocês fazem tudo isso? Olha, meu irmão, eu pulo, eu grito, eu choro, eu rio. Sabe por quê? Porque eu não consigo ainda voar, senão eu voava também. Se nós conseguíssemos voar, nós não voaríamos, meus irmãos? Claro que voaríamos. E se tivesse outro jeito de adorar a Deus de uma maneira mais intensa ainda, faríamos também. Sabe por quê? Porque nós amamos o Senhor. Olha essas pessoas colocando suas roupas no chão. Lá em Mateus diz que as pessoas cortaram galhos de palmeiras e colocaram no chão. Era uma recepção para um rei. Mas era um rei, meus irmãos, que não era um rei que se impunha à força. Era um rei que não governava de maneira opressora. Era um rei que se entregava pela humanidade. É um rei diferente. E aqui estão essas pessoas. Um grupo amando, manifestando toda a sua entrega e adoração ao Senhor. O outro grupo dizendo: Senhor, manda tudo isso parar. Ah, não paro. O Senhor diz: não, eles não vão parar, não. Isso ainda estava acontecendo fora de Jerusalém. E a caminhada está andando, gente. E o culto no meio da estrada está andando. E um grupo adora intensamente e a outra turma dizendo: manda parar. Agora Jesus olha Jerusalém e ele tem um sentimento de tremenda tristeza. Verso 41, quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou. Você quer escrever na sua Bíblia alguma coisa aí? Pega a caneta. Eu te dou um tempinho. Quando a gente chora, tem diferentes maneiras de chorar, não tem? Tem gente que chora meio assim, engolindo o choro, quietinho, abafado. É isso aí. Sufoca. Vai me ajudando, irmã. Tá bom. Ela sempre me ajuda na pregação, né? Obrigado. Palavras certas. Abafado, sufocado. É. E aí Jesus sabia que tinha essas maneiras de chorar. Às vezes você vai no enterro de um amigo, de uma amiga, de um familiar. Muita gente vai de óculos escuros, né? Para não demonstrar. Eu acho que é um disfarce. Não sou contra, nem sou contra, nem a favor, não é isso. Mas é uma maneira de meio de disfarçar as lágrimas, não é? Então, os olhos estão vermelhos. Alguns pegam um lencinho, outros nem um lencinho. Secam discretamente. Mas quando fala aqui que Jesus chorou, não é isso que eu estou falando agora. Diz aqui que Jesus soluçava. Porque na palavra que a Bíblia foi escrita, tem duas palavras para falar de choro. O choro discreto. Mas aquele choro intenso, que tu desaba chorando, é um choro com soluço, acho que mistura até com gritos de dor. É esse choro que eu estou te pedindo para escrever. Jesus chorou, todo mundo ouviu que Jesus estava chorando. Ele não escondeu, ele não foi para um ladinho, está choradinha, tá, já me recompus e respira fundo e agora ele começa a falar de novo. Não, Jesus chorou, chorou, chorou quando viu a cidade. Mas afinal, aquelas pessoas lá dentro, na sua grande maioria, não eram seus inimigos? Eram. Ele chorou por causa deles, não por causa dele. Ele sabia que nos próximos dias, nos 4, 5 dias a seguintes, ele morreria, que ele seria assassinado. Ele sabia, ele já vinha dizendo isso aos discípulos. Ele sabia que teria muita dor, muita oposição, mas ele não chora por si, como assim, ah, que pobrezinho de mim, eu vou sofrer na mão daqueles homens lá, daquela cidade. Não, ele não chora por ele. Ele chora pela população da cidade. E agora você continua olhando. Vamos tentar encenar o início do verso 42. Terminado esse choro, esse soluço, Jesus, no meu ver, suspirou fundo, agora sim. E ele, esse ar, veja esse ar aí. Ah, não é mais ou menos isso, irmãos? Vamos encenar isso aí? Vamos encenar esse ar? Eu sei que nós podemos tentar fazer, não chegamos à realidade. Mas o dia que você está numa tremenda dor, apertado, apertado, apertado, e aí dá aquele alívio. Como é que é o alívio? É ou não é? Vamos lá? Puxa ar e vamos contar até 3. 1, 2, 3. É isso, mas acho que era, claro, muito mais. Ah, cidade, se tu conhecesse ainda hoje o que te é devido à paz. Se tu ainda hoje te arrependesse, Jerusalém, tu terias paz. Se ainda hoje, nesta minha última visita, era o último convite, ainda hoje, Jerusalém, isso era domingo, isso era hoje, daqui a poucos dias, seria a crucificação. Ah, se conheceras ainda hoje. Quer ver o que diz o Salmo 81? Só escute. Quer abrir a sua Bíblia? Então vamos lá. Vamos lá que vai ser muito importante. Salmo 81, 13. 81, 13. Sempre vai marcando na sua Bíblia. Ou lá em Lucas, onde nós estamos trazendo a palavra principal, pode escrever os versículos no lado ali. Olha o 81:13. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse dos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, isto duraria para sempre, e eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Ah, se o meu povo me escutasse, é o mesmo ah, ah, Jerusalém, se ainda hoje tu me ouvisse, Jerusalém. Você já não disse às vezes para um filho, para uma filha, a coisa às vezes não estava legal, e você disse, ah, por que que tu não me ouve? Você já, alguém já disse isso? Eu acho que já dissemos para os nossos filhos, né? Num determinado momento, ou eu como pastor já disse, ah, por que que tu teima tanto em fazer esse caminho? Isso não vai dar bem. Ah, se tu te arrependesse, tudo ia mudar. É isso que está dito ali no Salmo 81. Quer ver também? Vamos a Isaías 48, 18. Vamos ali então. Isaías 48, 18. Estamos falando desse suspiro. Ah! 48, 18 diz assim: ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Aquele rio que parece que anda tão quietinho. Aquele rio sereno, um rio que às vezes a gente pensa que está parado quando olha ele, né? Parece que não circula nada. Olha ali, ah, se tu tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio. Ah, ah, ah. Você percebe como que o próprio Senhor, ele está com uma dor dentro dele, dor por aquilo que viria a acontecer a esses que rejeitaram o amor de Deus. O preço do desperdício, meus irmãos. Jerusalém desperdiçou a visitação do Senhor. Jerusalém não quis saber de Jesus. Não renunciaram o seu orgulho pessoal. Eles tinham um jeito de viver a fé deles e era um jeito inicialmente certo, mas se desvirtuou com o tempo. Eles passaram a botar costumes acima da palavra de Deus. Distorceram a palavra de Deus ao longo dos anos, isso foi acontecendo. Jesus veio para botar as coisas em ordem também em Jerusalém. E as pessoas não quiseram. Lembram ali no capítulo 13, uma vez Jesus disse assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar os teus pintinhos como a galinha reúne os seus filhotes. E vós não o quisestes. Sabe, meus irmãos, a rejeição à vontade de Deus, o ir contra a vontade de Deus, não ficará neutro. Ah, tanto faz como tanto fez. Não, se nós rejeitamos, ou simplesmente não tomamos uma atitude, tentamos nós ficar neutros, isso será da parte de Deus punido. A rejeição, o ir contra o Senhor, não fica como que, ah, isso vai, não vai dar em nada. Ontem eu ouvi uma pessoa falando no rádio. Era um repórter que ainda estão vendo todas as questões lá de Santa Maria, do incêndio. Saiu agora o parecer final da investigação, sexta-feira, vocês viram? Né? E o repórter dizia assim: a gente vai num ambiente, ele falou dos diferentes ambientes que grande parte da sociedade vai lá para se divertir. A gente vai num ambiente, dá uma olhadinha assim, e sabe que que se acontecer alguma coisa, vai morrer muita gente. Falando em termos de segurança. Mas a gente sabe, mas a gente fica lá. E a gente vai em outro ambiente e sabe que não é um ambiente que fornece segurança para toda aquela ocupação de pessoas. Mas a gente fica lá. Porque não dá em nada. Não dá em nada. E ele citou muitos lugares que ele foi, agora depois dos acontecimentos, ele foi também olhar e sabe que não está bom aquele lugar. Aquele lugar não oferece segurança para quem está lá dentro. E ele sabe, mas todo mundo pensa a mesma coisa. O que é que todo mundo pensa? Nunca vai acontecer nada. Não vai dar em nada. E isso aqui nunca vai pegar fogo. Isso aqui nunca vai cair. Isso aqui não vai dar em nada. Só que um dia deu. É. Vocês viram? 241 pessoas mortas. Um dia deu. Todo mundo sabia da superlotação. É. Eu penso assim, que autoridades... As autoridades têm conhecimento de um lugar que é muito frequentado. Tem ou não tem? Todo mundo tem. Se nós colocássemos aqui dentro 2.000 pessoas, vocês acham que as autoridades da cidade não sabiam? Oh, aquela gente lá está botando lotação demais. Vai dar problema. Aqui não cabe 2.000 pessoas. Aqui são 700 sentados. Mas um X pode estar de pé e aí acabou nossa lotação. Mas se nós forçar a barra e forçar e forçar, ah, mas não vai acontecer nada. Um dia vai. Então as pessoas sempre apostam. Eu acho que o ser humano é assim, né? Pega um carro e tu anda 180 por hora. Não acontece nada. E outros pegam e de repente vão beber alguma coisa e dirigir. E dizem, não vai acontecer nada. É, não é assim que o ser humano pensa assim. Vocês acham que Jerusalém não pensava assim também? Não vai acontecer nada, estamos rejeitando esse homem. Nós não gostamos dele, nós não cremos no que ele diz, nós não cremos na identidade dele, que ele é o Cristo. Nós não cremos na missão dele, que ele veio salvar alguém. Não cremos e não vai acontecer nada. E o que que o Senhor disse? Um dia vai acontecer. O Senhor disse, veja comigo, 43... Pois sobre ti, Jerusalém, virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras. E por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê? Por que que vai vir o juízo? Por que que vai acontecer uma destruição nessa cidade? Jesus está chorando por causa disso. Porque desses dias terríveis que virão. Porque vocês não reconheceram a chance dada por Deus. Desperdiçaram. Vocês também pensavam, Jerusalém, não vai acontecer nada. E aconteceu. 37 anos depois disso aqui. No ano 70, vieram as tropas romanas, cercaram Jerusalém. O general chamado Tito, ele fez uma grande muralha de terra na volta. Fez uma trincheira e da trincheira levantou terra. Ninguém entrava e ninguém saía. Até o pessoal começar a morrer de fome lá dentro. Era uma cidade cercada. Imagine se fizesse isso em Canoas. Ah, primeiros dias a gente diz, ah, isso aí não vai dar nada. Não é? Os mercados têm comida para quantos dias, hein? Quantos dias você acha que teria se não entrasse e saísse mais nada? Um dia? Dois? Acho que acabou a comida, né? Todo mundo corre para os mercados? Não acabou a comida? Aí... as tropas cortam a entrada de água. Se fosse, então, a água captada aqui nossa do rio Gravataí, né? E dos Sinos e Gravataí. Corta os canos que dão água para a cidade. Aí, as tropas cortam a energia elétrica, que a nossa cidade é abastecida. E depois de 10 dias, tu me diz como é que nós estamos aqui dentro. Está começando a dar doença, começa a gente morrer, começa a dar podridão, e aí vem bactéria, e vem infecção, e vem fungos. E meus irmãos, depois de 3, 4 meses, já estão se matando. Não, acho que não leva tanto o pessoal começar a se matar, né? E lá em Jerusalém, dizem os historiadores, tem livros escritos dessa época, que teve mães que chegaram ao desespero de matar os filhos e comer os filhos. Jesus não disse? Te arrasarão e os teus filhos dentro de ti. Te cercarão de trincheiras. Jesus falou. Rejeitar o convite de Deus implica em grande prejuízo para o ser humano. Como que aquele pensamento que todo mundo geral tem, não dá nada, vai dar. Pode ser que você entre num local, num ambiente, um restaurante, eu estou vendo que isso aqui não é muito seguro, mas nunca deu nada com os outros, não vai dar comigo também. Ou você vai almoçar num lugar e você vê que as condições de higiene não são boas, mas todo mundo come aqui e nunca ninguém teve a salmonela, lembra aquela salmonela que dá um negócio terrível na gente? Nunca deu e ninguém, não vai dar em mim também? Não vou ser eu o azarado, a gente pensa assim, né? É mais seguro não frequentar esses locais de risco, nem os locais onde a higiene é precária. Espiritualmente falando, abre teu coração completamente para que Deus te ensina. Ouve a voz de Deus. Não te oponha a Deus. Nunca ninguém venceu Deus. Nunca. Se Deus diz algo, por duro que seja praticarmos, às vezes é duro porque temos que ir contra nós mesmos. Pratique. Se Deus diz que algo é assim, faça assim, não tente fazer o contrário. Outro dia eu falei aqui que nós estamos vivendo uma época, no meio evangélico, que parece que cada um inventa a sua Bíblia. Ah, isso aqui eu aceito da Bíblia, isso eu não aceito, isso eu aceito, isso eu não aceito. Meus irmãos, aí não dá. Ou deixamos o Senhor governar totalmente sobre nós, ou Ele vai dizer, então não dá. E essas pessoas rejeitaram o Senhor. Quer ver por que eles rejeitaram o Senhor? Porque eles estavam longe do Senhor. E o Senhor era uma ameaça, aquele tipo de vida que eles levavam. Veja o verso 45. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam. O que que aquelas pessoas, aquela liderança que rejeitou Jesus, o que que eles estavam fazendo, tipo se fosse na igreja? Era Páscoa, estão lembrados? Eram os dias da Páscoa. E as pessoas estavam ali vendendo pombas e ovelhas, porque eles ofereciam isso para Deus. Uma ovelha chegava a custar 10 vezes mais. Tu podia comprar a ovelhinha lá na rua, lá no campo, e trazer e oferecer a Deus. Mas tinha a ovelha criada pelo pessoal do templo. E se tu te comprava lá na rua, eles iam avaliar. Ah, a tua ovelha tem um defeito, não serve para adoração. Não serve para o sacrifício, tem que comprar a nossa aqui. Então lá fora, nos campos do pessoa simples lá no interior, era no preço normal. Mas tinha o risco de a tua oferta ser rejeitada e ter que comprar a do próprio templo. Aliás, eu botei aqui, ó, era 15 vezes mais, não 10, 15 vezes mais caro. Se uma ovelha custasse 100 reais, comprando lá no pátio do templo, era 1.500. Isso não é uma exploração, não é um roubo. Não é isso que o Senhor está dizendo. Vocês transformaram a minha casa numa cova de assaltantes, de ladrões. O que será que o Senhor vai ter nos próximos dias, hein? É cruz, né? É cruz. Porque Ele botou as coisas, o ponto no i, disse isso aqui é um roubo. O templo tinha uma moeda própria. Então tu podia vir, vinham estrangeiros, vinham judeus do mundo inteiro para a Páscoa. E eles traziam os seus dinheiros dos seus países e trocavam ali no templo. E eu botei aqui, ainda na minha Bíblia, o câmbio era 100% a mais. Se tu chegava com o dinheiro lá, naqueles dias o câmbio subia. O teu dinheiro caía lá embaixo. E o dinheiro daquela turma ali, que era a moeda que eles usavam, lá em cima. Vocês entenderam por que que Jesus virou as mesas? Por que que Jesus pegou tipo um chicote de corda e não é que bateu nas pessoas, mas bateu naquelas coisas ali para espalhar tudo? Jesus está dizendo, isso aqui não é mais, desse jeito não é a casa do meu pai. Isso aqui não é mais culto. Culto estava acontecendo na estrada, não estava? Onde o povo vinha adorando. Aqui já estava virado numa roubalheira. Entenderam por que que Jesus chorou? Porque viu essas distorções todas. Viu as pessoas que deviam ajudar o povo chegar a Deus, viu essas pessoas saqueando o povo. Jesus só podia chorar. E depois dessa atitude forte, é quase inevitável a cruz. Jesus foi a última vez, diz lá no livro de João, decidido a entrar em Jerusalém e fazer isso aqui. Ele sabia que ele também teria um revide. O pessoal ia vir contra ele, sim, viriam. Mas Jesus tinha que falar a verdade. E realmente, assim o fez. É, meus irmãos, tu tens aí a multidão dos discípulos, tu tem o dono do burrinho, tu tem o pessoal botando vestes no chão, recebendo o Senhor como um rei. E tu tem os fariseus mandando parar aquele culto. E tu tem a outra turma fazendo um culto totalmente distorcido. Um culto que dá para dizer, irmão, isso aqui é um culto que Deus não está naquilo ali. Na roubalheira, na exploração, aí está o diabo. E o Senhor, se ele visse tudo aquilo e ficasse quieto, nada fizesse, ele então teria pecado, pelo menos pelo silêncio. Teria pecado. E ele não aguentou. E aí dá para entender também o suspiro. Eu acho que o Senhor suspirou mais vezes. O doutor Lucas só colocou essa aqui, né? Mas ele diz, ah, meu pai. É isso aqui que transformaram a casa de oração. É nessa miséria, nessa exploração. As pessoas de boa fé vêm aqui e aqui são exploradas na tua casa, meu Deus. Não por Deus e não por pessoas verdadeiras, mas por falsos líderes. É, meus irmãos, eles preferiram continuar nesse tipo de vida. Jerusalém preferiu continuar daquele jeito. Mas não durou muito. 37 anos depois, acabou tudo. Você sabia que até hoje não foi reconstruído o templo? Você sabia disso? Fazem praticamente 2000 anos. Os judeus hoje são um povo rico, em geral, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em quase todos os países, eles dominam coisas muito importantes. As comunicações, todo o sistema financeiro quase está na mão deles. Todas as questões de joias, ouro, diamantes, eles trabalham muito nessa área. Por que que eles não reconstroem o templo? Se dinheiro tem. Ainda paira um juízo de Deus sobre eles. Eles rejeitaram. E quando a gente fala deles, não deixamos de falar de nós também. Porque o ser humano, a nossa sociedade em geral, está aberta para o Senhor? Não, cada um quer continuar nos seus orgulhos, nas suas vaidades, nas suas falcatruas. E eles dizem, não vai dar nada. Mas está. Ainda que socialmente, pode ser que alguém cometa um crime e não dê grande coisa. Mas de Deus não vai escapar o juízo, onde a graça é rejeitada, onde o amor de Deus é rejeitado, então só resta a terrível expectativa pela condenação e pelo juízo. Só resta isso. Começamos a semana da Páscoa, irmãos. E começamos com a cabeça no lugar, com o coração no lugar. E vamos aproveitar desta semana para nós orarmos mais, jejuarmos mais, lermos a Bíblia mais, pedir Deus me revela mais. Porque eu não quero cair nessa vala comum daqueles que fazem de conta, não, o Senhor não está muito importante. Não dá muita importância para mim, o Senhor também não dá importância porque eu faço ou eu não faço, o Senhor dá importância sim, tanto para as coisas negativas, quanto para as coisas positivas que façamos. Você sabe? A Bíblia diz que Deus recompensa aquilo que você faz, mas Deus também coloca em juízo aquilo que a gente não faz, ou aquilo que a gente faz ao contrário da vontade dEle. Tu entende assim também? Amém, irmãos? É uma palavra de hoje para trazer ao nosso coração também um temor, uma reverência ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero estar entre aqueles irmãos que ficam emprestando o burrinho para o Senhor. É ou não é? Aqueles, ó, eu estou nesse culto, eu estou nessa adoração verdadeira. Entre aqueles que colocam as roupas no chão e recebem o rei. Eu quero estar entre aqueles que recebem o Senhor, que louvam o Senhor, e jamais, jamais partilhar do sentimento da população de Jerusalém, que nesse caso rejeitou até o último convite. Tu aceita, né? Aceita, não aceita? O convite de ser do reino, de pertencer ao Senhor. Esse é o melhor caminho. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Eu gostaria que você orasse. Ao começar esta semana, a gente chama de Semana Santa. Ela é uma Semana Santa por causa do Santo Jesus. Do perfeito Jesus. Faz dessa semana uma semana especial para você também. Uma semana que você se rende mais do que o comum, mais do que o normal. Uma semana que você fará uma busca maior e especial pelo Senhor. Para o Senhor tratar mais do seu coração. Se há algo que você precisa rejeitar, rejeite, meu irmão, minha irmã. Se você está cometendo um erro, e hoje isso está ciente, você tem consciência disso. Para com isso. Ah, mas não vai dar nada. Vai dar sim. Vai dar, para com isso. É um convite do Senhor. Um convite para você deixar Ele governar em todas as áreas da sua vida. Senhor Deus, obrigado por esta grande, maravilhosa oportunidade que nós temos de ouvir a Tua Palavra. E como diz o Salmo 19, a Tua Palavra ilumina os nossos olhos. E o Salmo 119 diz que a Tua Palavra é uma luz para os nossos caminhos. Jerusalém, naqueles dias, escolheu caminhos de escuridão. Escolheram continuar aquela religiosidade cheia de erros. Escolheram continuar vendendo e comprando pombas e ovelhas, explorando o povo. Escolheram fazendo câmbio, extorquindo dinheiro das pessoas. E eles só pensavam neles, ó Deus. Rejeitaram teu filho. Rejeitaram o amor, rejeitaram a tua graça. Eu quero te pedir agora por nós, ó Deus, que nenhum de nós que estamos aqui dentro rejeite o Senhor e deixe o Senhor a parte da nossa vida. Ou faz de conta que eu não estou te vendo, Senhor. Faz de conta que eu não estou te ouvindo. Mas nós estamos te ouvindo, Senhor. Conscientemente, Deus, eu quero a minha vida inteira continuar ofertando o que eu tenho para ti, como aquele dono do burrinho ofertou o burrinho para o Senhor. Eu quero conscientemente continuar te recepcionando e te tratando como meu rei, estendendo vestes para o Senhor passar por cima. Você quer isso também, meu irmão e minha irmã? Você quer isso? A vida inteira continuar, Senhor, eu te dou essa recepção calorosa no meu coração. Não só um dia, não só uma semana, mas a vida inteira, Senhor. E por último, Senhor, eu te peço, não deixa nosso coração se endurecer, como no início do culto ouvimos aquele versículo, se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, como foi os vossos pais que me provocaram no deserto. O Senhor alimentou aquele povo 40 anos no deserto, e ainda assim eles continuavam te provocando com murmuração e descrença. Senhor, eu só posso te pedir, livra-nos da descrença. Pede isso, meu irmão, pede, minha irmã, livra-me, Deus, de em algum momento eu não crer, livra-me. Livra-me da murmuração, Senhor. Livra-me de uma frieza espiritual, Senhor. Eu te peço forças sobre todos nós, para nós ter uma vida apaixonada e comprometida contigo. Caso contrário, dias piores virão, Senhor. Caso contrário, Senhor, o Senhor vai ter que dar aquele suspiro. Ah, que pena que vocês não abriram o coração para a oportunidade. Pode ser Deus que esteja aqui dentro hoje à noite, alguém que vem levando as coisas na brincadeira. Vem levando as coisas de qualquer maneira, pensando que nunca haverá problema algum se está cometendo um erro. Mas hoje pode ter sido a última oportunidade. Por isso, ó Deus, se tem alguém assim, se tem alguém agora que meu irmão, minha irmã, te conserta urgentemente, hoje, agora. Isso aqui não é aqueles propaganda de televisão, em que diz assim, ah, ligue agora, e você vai ter desconto. E aí a gente não liga, porque a gente não tem interesse naquele produto. Mas eu estou te falando de algo, que pode decidir entre a tua vida e a tua morte, entre o teu continuar ou definitivamente largar o Senhor. Então é agora. Hoje, agora, se você ouviu a voz de Deus, não feche o teu coração. Jerusalém fechou o coração. Mas você não precisa repetir os erros dos outros. Volta para o Senhor. Te firma no Senhor. No nome de Jesus eu te peço. Como se fosse o Senhor aqui. Como se fosse o Senhor. Não deixe a tua vida passar. Não deixe um dia atrás do outro, um mês após o outro. E a vida vai simplesmente rolando. Não, não, não. No nome de Jesus, firma teu caminho no Senhor e Ele vai te recompensar. Faz isso. E é uma ótima semana, um ótimo dia para começar, tendo em vista a Páscoa do Senhor. No nome de Jesus oramos, Pai. Amém. E amém, Pai. Amém, amém. Eu só vou ler de novo um pedacinho do Salmo 81, só escute. Ah, se o meu povo me escutasse, ah, se Israel andasse nos meus caminhos. Agora o que é que Deus vai fazer? Eu prontamente lhe abateria os inimigos e deitaria a mão contra os adversários. Hein, meus irmãos? Quando nós nos voltamos para o Senhor, Deus nos defende contra quem se levanta contra a gente. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam e isto duraria para sempre. Eu os sustentaria com trigo mais fino, com a melhor farinha. E eu os saciaria com o mel que escorre da rocha, com o melhor mel. Ah, se o meu povo me escutasse. Parece que é antigo esse negócio, né? O Salmo foi escrito lá no ano 1000 antes de Cristo. Depois de 1000 anos, Jesus falou também, ah, se Jerusalém me ouvisse. E se passaram 2000 anos agora, eu acho que nós continuamos dizendo, ah, se as pessoas ouvissem a Deus. O ser humano não muda. Ele sempre está ali em oposição a Deus. Por isso nós estamos convidando. Aí alguns mudam. E esses alguns estão aqui, não estão, meus irmãos? Esses alguns estão aqui. Amém.